Só colocar um scratch, meu, fazer umas colagens aí rapidinho. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Identidade. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Lá na área, repressão, mas ouvido pela vizinha. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Vagabundo sempre curte na maior tranquilidade. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. É nós por nós, com Deus iluminando a vila. A mulherada se atira. Vagabundo tira a chifra. De caô, caô, pra conquistar minha menina. O baile tá bombado e ela joga a mão pro alto. Ficou chato, rebolado, gingado na cintura preta, sabe dançar. Beijo na boca a noite inteira, só não pode vacilar. As camisinhas vão no bolso e a maldade no olhar. Cabelo duro é trançado, pichainha estirado. O dialeto é diferente num estilo avoniado. A mulherada se atira e a festa continua até o amanhecer do dia. E a festa continua até o amanhecer do dia. A mulherada se atira. Vagabundo tira a chifra. Curte só um batidão. Fulano fica louco quando grava e treme no chão. A mulherada se atira. Tira a chifra. Curte só um batidão. Fulano fica louco quando grava e treme no chão. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Identidade. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Lá na área, repressão, mas ouvido pela vizinha. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Vagabundo sempre curte na maior tranquilidade. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. É nós por nós, com Deus iluminando a vida.